Ora, boa tarde mais uma vez. Quem esteve cá ontem, eu acho que devo ser o único que estou a fazer duas, por isso eu já desculpa em ter maturado duas vezes. Mas não havia mais ninguém para apresentar o último slot e eu candidatei-me para apresentar. Diz isto? Não, vou-vos apresentar um projeto meu também. Isto aqui foi o meu projeto de estágio de faculdade. Começou com uma brincadeira e evoluiu para algo mais. Desde já digo, todo o design que vocês virem foi o Marco que o fez. Ora bem, o que é o Flox? O Flox, muito basicamente, é uma comunidade online de criação, desenvolvimento de projetos. O que é que nós tentamos fazer com o Flox? E para vos tentar enquadrar na ideia principal, isto foi-me proposto pelo meu orientador de estágio. Ele disse-me que queria fazer uma aplicação de gestão de projetos. Aplicações de gestão de projetos existem não ia dizer centenas, que ia estar a exagerar, mas existem muitas, muitas mesmo. E existem muito boas, Basecamp, GoPlan, Active Collab, são exemplos excelentes. Mas o que é que nós poderíamos fazer para tentar se tornar um bocadinho diferente? Darmos aqui uns pauzinhos mágicos, não sei, se calhar uma ideia inovadora. Então surgiu um conceito de venda de tarefas. O que acontece? Vamos imaginar, temos um projeto, nós queremos um projeto é composto por tarefas, e isto aqui seria mais vocacionado, primeiro, para pessoas que procurem emprego, rápido, simples, fácil, e para empresas que não tenham recursos suficientes para concluir um determinado projeto ou uma determinada tarefa, e querem tentar encontrar de uma maneira também simples, fácil e direta, alguém que a faça. Ou seja, esta ideia, esta comunidade, resume-se à venda, a outsourcing, a venda de tarefas à comunidade, e a comunidade, por sua vez, a desenvolvê-las. Ora. O Flox é dividido em duas grandes secções. Será que vai abrir? Será que não vai? Ok, daqui a um bocadinho há de abrir. Bem, eu vou continuar. Ele é dividido em duas partes. A comunidade, que é uma parte pública, acesso a toda a gente, e uma comunidade e uma secção privada, que é a secção propriamente dita de gestão dos projetos e das tarefas. Eu não vou entrar em grande detalhe, até porque vocês provavelmente devem estar cansados, e eu só vos quero mesmo dar aqui uma ideia muito global de como é que isto processa e algumas features interessantes que foram aqui implementadas. Nesta secção, isto está em constante ligação com o Twitter e o Facebook, ou seja, temos sempre em tempo real ligação às nossas feeds do Twitter, do Facebook, etc. Ou seja, podemos, através da própria aplicação, controlar e postar no Facebook e no Twitter. Isto tem a API que eu vos falei ontem. Foi aqui que ela nasceu. Foi neste projeto, precisamente. Eu desenvolvi aquela API em OAuth para este projeto e depois fiz um porting para o WordPress. A parte da comunidade é perfeitamente banal e comparável a um Facebook, um Twitter, o funcionamento dela. Pesquisa de tarefas, candidatar-se a uma tarefa, etc. O que eu vos quero mostrar mesmo aqui mais é a parte interna mesmo de gestão de projetos. Ora, esta aqui, como vocês podem ver, alguns pormenores, sendo ele o primeiro, o design. Design é extremamente simples, é direto, é limpo, tenta apelar ao trabalho. Não haver distrações. Tudo isto foi pensado desde o scroll, o funcionamento, as tarefas, as ferramentas, sempre à volta. Tudo isto foi pensado em produtividade. Nós queremos produzir, não queremos estar aqui a brincar. Algumas features engraçadas que foram aqui implementadas. Temos como, por exemplo, manipular o site com o teclado para podermos adaptar a diferentes resoluções ou estilos de trabalho. Tudo isto funciona com Ajax, tudo fazemos nesta página. Não é necessário sermos esta página, é o que se usa basicamente hoje em dia. Foi também implementado um sistema de videoconferência. Vocês conseguem fazer uma videoconferência diretamente no site, não precisam sair do site. Podem marcar uma videoconferência com os vossos colaboradores. para uma determinada hora, as pessoas entram, a sala abre-se automaticamente, isto usa o Tiny Chat, é possível que algum de vocês conheçam, usa o Tiny Chat, o Tiny Chat está implementado diretamente aqui no site e é possível fazer a videoconferência sem ter de sair, sem ter que estar a usar plugins, programas extra. Como é que isto funciona? Eu tenho aqui uns vídeos, eu posso se calhar até pôr aqui um vídeo a funcionar. Ora, deixa-me cá ver. Por exemplo, como é que funciona adicionar um utilizador ao Flox? Estes vídeos foram criados para tentar ajudar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ora bem, aqui temos a área da comunidade, o profile. Aqui tem uma pequena explicaçãozita. Todos os projetos que nós neste momento estamos a trabalhar, isto são as tags às quais nós estamos neste momento associados. Então está ali o Marco, um colega meu, o Adelino, que também esteve a ajudar-me neste projeto. O Add to Flock, no fundo, é o mesmo conceito do Twitter, ou seja, no fundo, é fazer um follow. Permite-nos automaticamente perguntar se nós queremos seguir esta pessoa no Twitter, se ele detectar que nós não estamos a seguir. Aqui neste caso, o Twitter acho que estava em baixo. Por isso ele não deixou. Por isso foi um bom exemplo. Obrigado, Twitter. Ou seja, praticamente que deixamos a pessoa fica logo no nosso flock. O flock, isto aqui para explicar o nome do flock. O flock, e vocês veem aqui as ovelhas, isto funciona um bocado como um rebanho. Não é? Temos o pastor, temos as ovelhas. O pastor é o gestor de projetos, as ovelhas são os colaboradores. Daí a ideia das ovelhas e do Flox. Outra questão aqui que nós temos que é muito pertinente é como é que nós conseguimos manter alguma coerência de confiança, não é? Tudo isto é confiança. Há uns dias tive uma experiência com um cliente e ele pediu-nos para nós analisarmos um site dele e a nossa conclusão após algum research foi que as pessoas não faziam e não usavam o site por falta de confiança. A pessoa entrava no site e não sentia que aquilo era verdadeiro, não é? Então, eu já comprei. É horrível. É horrível. É um exemplo horrível, mas funciona. Olha o GoDaddy. Que site mais horrível é que existe com o GoDaddy? Não, é assim, mas funciona. Para aquilo existir e funcionar assim, tem de funcionar. O público-alvo deles funciona assim, senão já tinham mudado, como é óbvio, não é? Funciona. O que é verdade é que funciona. Então, como é que nós aqui podemos criar confiança e as pessoas apostarem nisto? Ora bem, como já houve aqui um grupo, acho que foste tu que falaste sobre badges, não sei se foste tu ou se foi outro colega. Foi, badges, pronto. Isto aqui funciona um bocado no mesmo sistema e funciona com achievements, ou seja, isto foi tirado de uma ideia de um jogo online. Achievements, ou seja, o que são os achievements? Nós ganharmos pontuação e ganharmos... qual é a motivação? Imaginando, a pessoa conclui 5 tarefas para um determinado projeto, essas tarefas são as 5 concluídas com sucesso, dentro dos tempos limites, a pessoa ganha uma espécie de um ranking, ganha uma badge. E isso vai criar... O gestor de projeto que andar à procura de alguém e que conheça a legenda dessas badges, quando encontrar alguém com uma badge dessas, vai haver aqui uma confiança diferente. Vai haver já... Há uma percepção visual direta de que aquela pessoa fez com sucesso 5 tarefas e que elas foram concluídas com sucesso e em tempo e... Existe aqui já um acréscimo de confiança. Outra questão é como é que nós iríamos criar o processo desde a procura da pessoa para associá-la à nossa tarefa e haver também, não é? Nós não podemos esquecer que quem se candidata a uma tarefa também está dependente do estudo do projeto. Não é? Não existe, não é só a faca e o pão e a mesa não está só do lado do estudo do projeto, também está do lado do colaborador. Existe aqui duas partes. Então como é que nós fazemos isto? E criamos aqui uma espécie de... Também tirando um bocado a ideia da API e como é que funciona cliente-servidor, comunicação dos dois lados, e é preciso autenticações dos dois lados, foi também criado um processo semelhante aqui. Ou seja, como é que acontece? O gestor de projetos envia um pedido, ou neste caso, vamos imaginar ao contrário, o colaborador candidata-se a uma tarefa. o gestor de projetos recebe uma informação a dizer que aquele determinado colaborador deseja associar-se a uma tarefa que nós estamos a desenvolver. O gestor de projetos vai analisar a candidatura dele, se gostar, aceita, e essa pessoa é automaticamente associada ao flock dele. Ele depois consegue associar essa pessoa aos projetos dele. Para além disso, existem aqui que são as condições. Sempre que existe uma tarefa, é possível, da parte do colaborador, criar uma condição. Não é? Vamos imaginar que o colaborador só funciona com pagamento de 30% a 70%, não é? Existe aquelas, isto mais no caso dos freelancers. Existe a condição, ou seja, a tarefa só entra em funcionamento quando todas as condições que forem impostas forem todas concluídas e saldadas e tiverem aprovadas por todas as partes. Porque se isso não acontecer, a tarefa não entra em funcionamento. E porquê? Porque a partir do momento em que a tarefa é criada, começa a contar o tempo para a pontuação, para o ranking dessa tarefa. O que acontece? Nós só podemos dar início à tarefa quando ambas as partes estiverem de acordo. Não vamos estar a penalizar um gestor de projetos só porque existem atrasos de um dos lados. Não podemos, a nível do sistema não podemos penalizar por causa disso, porque podem ser a culpa dele, pode ser culpa do colaborador, ou vice-versa. Eu vou-vos aqui colocar o vídeo para tentar-vos... Olha, por exemplo, este aqui. Aplicação a uma tarefa. São vídeos relativamente rápidos. Isto são os vídeos que estão diretamente na aplicação. Sempre que vocês entrarem numa secção que não tenham nada, ou seja, que não existirem tarefas, aparece-vos este vídeo para ajudar a começar. Ora bem, neste caso, ele está na parte da comunidade. Aquilo são as tarefas mais recentes. Este aqui chamava-se Achievement System for Project Development and Management. Ele ali clicou no botão de aplicar. Ali tem o budget. O budget, no fundo, é aquilo que nós estamos a propor-nos pagar a quem vai desenvolver. Ficamos automaticamente... foi feita a aplicação à tarefa. Neste caso, estamos a ver o lado do gestor de projetos. O gestor de projetos vai às suas private messages e vai ter ali a badgezinha a dizer que há uma não lida. O que é que aquilo é? Agora vamos ver. Ok, foi a nossa aplicação. O colaborador aplicou-se. O que é que ele tem ali informação? Deseja aceitar esta pessoa? Sim. Ok, vamos aceitá-la. Ok, ele foi aceito automaticamente. O que é que temos? Não, isso é uma pessoa que dá aqueles botões. Tens de aceitar o lado esquerdo e depois sou convidado a dar direito. Desculpa? Já foi. Então, já deixa só agora acabar o vídeo para não estar a parar. Para adicionar, nós temos ali a nossa comunidade. Vamos associar, arrastamos o colaborador para a secção da tarefa. Pronto, neste momento o colaborador está automaticamente associado à nossa tarefa. Ok. Isto sem querer também estar a avançar muito mais. Vou só dar aqui uma... isto a nível visual. Já agora, desculpa, tinhas falado que desaparecia o... Eu... Tu tens... estás a falar aqui de... Aqui? Estás a falar aqui? Ah, ok. Isso tem a ver com... É uma janela de sistema. Pronto. Sim, já estou a perceber o que estás a dizer. Sim, tens razão. só para finalizar e para vos mostrar aqui. Só para... Tens razão. Ora, isto também foi criado aqui a... Exatamente. Esta barra aqui é o Project Life. É... se o nosso projeto está healthy ou não. Isto aqui é feito mediante a quantidade de tarefas que temos atualmente, que o due date já tenha passado, ou seja, o tempo final já tenha passado, ou que existam condições que não estão a ser validadas, ou que não estão consideradas, e ele vai reduzindo a vida. Isto dá-nos a hipótese de, muito diretamente, sem termos de estar a pesquisar nos níveis inferiores, o que é que está a correr mal, não é? E ele automaticamente, ao passarmos o rato aqui por cima, ele fornece-nos a informação de o que é que está mal. Pronto, este projeto aqui tem mais uma série de features que eu não vos vou estar aqui a amassar com isto, Eu já estou mesmo a concluir. O projeto neste momento está parado, não tenho tempo para continuar, pelo menos neste momento não tenho tempo para continuar a desenvolver. Se alguém aqui na plateia ou se alguém conhecer alguém que esteja interessado em interagir, em tentar conhecer mais, estejam à vontade, contactem comigo, eu tenho todo o gosto e vou continuar com este projeto. Eu gostei imenso de o desenvolver, deu-me um gozo enorme. E acho que é uma ideia interessante. E passo-vos agora também um bocado a palavra, se tiverem alguma questão a colocar, estejam à vontade. Rentabilizar. Claro. Existirá. E a ideia de rentabilizar é precisamente os nichos. Eu vou-te explicar o que é um nicho. Vamos imaginar que nós temos... Isto é público, não é? Isto aqui é uma coisa, é uma comunidade pública. No entanto, existe a possibilidade de criar um nicho privado. Exatamente o mesmo sistema, mas com uma... fora da comunidade principal. Vamos imaginar o ISEP quer ter uma comunidade própria dele para fazer a gestão interna dele. Eles podem criar um nicho exatamente igual a este, só que está completamente fora desta comunidade principal. E aí, se calhar, poderia ter interesse em entrar a questão da rentabilização na parte dos nichos. Ou seja, diz? Exatamente. Aí sim, já teria uma certa lógica a ver a questão do primo. No entanto, aqui em concreto, não tenho ideia de isto é free. Ou seja, a pessoa usa isto, se calhar está à procura de emprego. Ou seja, está à procura de emprego, não será provavelmente uma pessoa que esteja com algumas facilidades financeiras. Se calhar teria mais lógica para o gestor de projeto que está à procura de alguém, se calhar ia haver uma rentabilização. Não sei, esta parte eu não pensei em concreto, porque envolve algum research do que é fora isto. Mas alguém tem uma questão a colocar? Não. A API não tem a ver com WordPress. A API é um sistema completamente à parte. Chama-se uma API OAuth. É código open que eu peguei, manipulei e transformei para aquilo que eu precisava. Ela foi colocada aqui e eu simplesmente peguei nela e transformei-a para criar um plugin para o WordPress. Ou seja, a base de funcionamento é semelhante, só que a outra que foi criada para o WordPress está completamente alterada para funcionar com o WordPress e para corresponder às expectativas do WordPress. Mais alguma questão? Pronto. Muito obrigado pelo vosso tempo. Espero-nos ter no sábado. Obrigado.